sistema 3560? 3560, senhor. DEF 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador, seu 3560. DEF para 2000, reportará estabilizado ILS X-Ray, o 3560. Agora está livre da velocidade, segundo o soldado, senhor? Está livre da velocidade. Lima, Vitor Delta. Dato. Controle, voo 395, cruzamos 710, professor. 395, boa tarde. A sua identificação do estado 0620, vigilância e chegada amarela. Estado 060, voo 395. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, prossiga. Decolou na Coral. Oscar Papagolf, contato radar. Tubo 060, proa de Coral. Tubo 60, proa de Coral. Está sendo informado em freio, ok? Só alguns instantes. Um mil pés, reposta da vez parque do Atua, está no campo. Victor Mike, Quebec. Dan 3145. Prossiga 3145. Centro Recife agora no 25, décima 1, boa tarde, bom fim de semana. 251, muito obrigado, senhor, igualmente. 3145. Lima Vitor Delta autorizado a 3000 pés, sem restrições em TAP, ajuste de altímetro no 0 no 6. Para 3000 no 0 no 6, Vitor Delta. Sucera 2733. Escuta, prossiga. Informa o tráfego agora 1 hora, 5 milhas e meia, rumo sul, está passando 5 mil em descida. Charlie 402, o senhor vai seguir esse tráfego na aproximação. Ok, desce ao nível 050. Desce 4000, 1016 no ajuste. Passaré 2231 no solo 37, direita solo 219. Localizador. Pro de Duna, Vitor Delta, liberado localizador. Gente, mantenha a cabeceira estimada 30 segundos. Certo. 50, aguarde para prosseguir na descida, 2733. Adestrado para o 050, aguarde para a descida. Agora aguardando, aeronave aliana, mesma saída, alto nível. 7-3-2-0-7. 1-3-9-9, vento 1-8-0 graus, 1-2-9, autorizado é colapso no 0. Autorizado é colapso no 0, 1-3-9-9. Mike Fox X-Ray, ingresso próximo à esquerda, taxiway Lima, após, próxima à direita, taxiway Mike, ingressando na Mike, irá prosseguir o táxi na Mike e vai ingressar próxima à esquerda na Quebec, mantenha a Quebec e chama a torre 11895 para o cruzamento. Boa tarde, Mike Fox X-Ray. Zero estabilizado, ILS X-Ray. Completo ILS, chama a torre 1-1-8-9-5, composto 3560. 2-8-9-5. 1-9, autorizado a colapso, tu não sai. Quebec. Chama a torre 1-1-8-9-5, Mike Quebec. 8-9-5, Mike Quebec. 08, dono 399. Instalador para passando o Vitor Mike Quebec. Controle, gol no 399, decola. Turma e Quebec, faça um 360 pela direita e após reporte fora da planta. Aeronave decolando no Sérgio. 360 pela direita, após a fora da planta. Turma e Quebec, está mantendo meu pé. Quer que deixe pra frente, senhor? Assim como é passar a retaguarda em coordenação, está livre iniciando 8, chame táxi, gol no 077. Deixa autorizado o direcionamento, assim que a aeronave passar na saída da guarda, gol no 077, obrigado. Juliette 223, ou não? Elisandro, 223 na passarela, com ingressa Juliette, prossegue remota 1-3, fica dentro do balizador na remota. 23, 3231. Pec, base 360, mantém a proa fora de Itapuã, senhor. Tomar Quebec, 360 pela direita, reporta Farol Itapuã, após 360. Após 360, reporta Farol Itapuã, Tomar Quebec. No Bravo, decolado os 4-1, após cruzar no 1500, Fastman, controle 120 da cima 8. Passe passado 1500, vai chamar 108, obrigado, Botão. Dá 3560, vento 180 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na pista 10, Corotã 3560. Mike Fox X-Way, autorizado cruzar no 7 para o 45, no corte de frequência. 2733, retração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Batera, proa 210, limite ao localizador, confere 333. Oi, 5000, ou qual é, então? 395? Prossiga. Você vai fazer alguns controles aqui devido a formações ao longo da lista? Pode estar autorizado? Está livre de desvios, após desvios, voa na proa de Duna, desce a 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no meio, voa no 395. 3 mil ou 3 mil? 3 mil, 1016. 3 mil com 1016, 1395. Controle, Lima Quilo Bravo, boa tarde. Lima Quilo Bravo, prossiga. Colado, acionado 507, na sua escuta para a saída. Turma atendendo a proa de Coral, Lima Quilo Bravo. Lima Vitor Delta, Torre Salvador, 1895. 1895, grato. Juliette Tango Zulu. Eita. Está avistando o tráfego na final do 10, um Foxtrot Alpha 10. Alô, dá uma avistada. Sua posição de 11 horas, 5 milhas e meia. Está na final do 10. Mantenha a proa de Duna, está autorizada a final do ILS Express. Juliette Tango Zulu. Boa, vai passar a linha da web 5729. 5729 centro, 1251 no Bom Roupa. Concentra bem? 125, decimal 10. 1250, boa. Possível, seu Vitor Mike Quebec cruza o eixo da qual o eixo da 10 na cabeceira. Então 3560, solo as 43, direita solo, 219. 219 à direita. Vitor Mike Quebec afirma, está autorizado cruzamento do campo sobre a cabeceira no 0, sem ter free com a final do 97. Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec. Para interceptar o localizador. Chegar para 2003, presente proa, guardará para o post lock. 7, vento 180 graus, 109, autorizado é colapso no 0. Cruzamento sobre a cabeceira, pode cruzar daqui, senhor. Prossegue cabeceira 1-0, sem ter frio com o final da 1-7, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec vai cruzar pelo ponto médio da 1-7, sobre a cabeceira, ingressa na perna base, perna do Vitor Mike Quebec. Confirmando sobre a cabeceira 1-0, ingressar para o ponto 1-7, pela esquerda padrão, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec sem interferir com o eixo da 1-7. O Lima Vitor Delta reporta final 3 milhas. Reporta lá, Vitor Delta. 2733 para o lock esquerda, proa 120, reporte estabilizado. Esquerda, 120, reporte estabilizado, acelerando 7x3. Voo 395. Escuta para você. Vetor radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, esquerda, proa 20. Intercepte o curso localizador nesta proa, reporte estabilizado. Vetor esquerda 20, nela até o localizador, chama estabilizado, 1395. No 395, reduz a indicada, 1909. Reduz 1905. Cruzando o campo sobre a cabeceira no 0, ingressa na perna do vento 1-7. Sem interferir com o senhor. 5560, via Juliette, portão 03. Via Juliette pro 033560. Paulo Gol 1077 para o táxi, CLB 79, continua no alternado, 3 horas e 30, autora B. 79 ou 079 a bordo? 079, gol no 077. Sim, antes, gol no 077, táxi autorizado, via pátio principal, após Índia e Alfa, ponto esperada 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no meia, tem um bom voo e boa tarde. Adeus. autorizado a taxa de abate principal e de alfa, ponte esperada 10289, grupo 06-0770. Número 2, galera. Filé Zulu na disputa da torre? Reduz a 1 no 709. O Vitor vai Quebec, ingresso final de 2 milhas da 107, aguardando. Previsto 360 pela esquerda. Vitor vai Quebec. Quebec tá prolongando aqui, tá? Sim, gente. Filé Tango, vou informar aí. Pista livre. Índia Delta Eco, bridge após intercepto pelo Zulu 1-6 e prossegue conforme plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5065, controle 120, decimal 8. Zero, aprovado para conforme do plano, da El Leda bridge. Saída, 5065, um voo no 75, para o que proteger a aerovia e a frequência do controle, voo no 755. Delta Sol, 47, confirmando 45. O corte, 45 e frequência. O Lima, estourado. Agora sim, correto, voo no 755, vai coordenar com a equipe do solo após a passagem retaguarda do Boeing da companhia, que está prosseguindo para o ponto de espera. Após, está livre iniciando 4, chame táxi, voo no 755. Ótimo, diz após o companheiro na retaguarda no 4, chama o contato de voo no 7. Salvador, voo no 077, está passando o ponto de espera 1-0. Pro 077, mantém o ponto de espera agora. Mantém o ponto de espera agora, 077. Pro 077, confirmando após a aeronave na curta final, já a próxima cabeceira autorizada ali, aí mantém, pelo 0-0. Gente, faz a aeronave de pouso ali, mantém na 10, voo 077. E também Quebec, vento 170 graus, 089, autorizado pouso, visto no 7. 70, pouso no 7, e também Quebec. O Lima Vitor Delta, stand-by, transponder, 23. Zulu, solo 48, direita, solo 219. Usa para aproximação, chama a torre 1-8-9-5, com pouso. Confirma, 18-9-5? 95, afirmativo. 18-95, 1-8-9-5, obrigado. 6, um marca do externo. 0733, só hora que está livre. Ficou 1077, 170 graus, 109, autorizado a decolar, pista no 0. Autorizado a decolar, 10, gol 077. Autorizado, Backtrack, solo de 49, corte 44, livre frequência, Vitor, Backtrack. Pousada 2733, vento 1-60 graus, 1-09, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, pousada 2733. Visual, prossegue para o pouso. 77 é colado aos 50, controle 120, decimal 8. 0228, 1208, gente, um abraço, até mais. Gustavo Quilo. Eu tô e o Gustavo Quilo se encontra aqui na remotinha, posição 12, ao lado do hangar número 10, seguindo para a emissão de reboque até o fim de reboque. Controle de Salvador, Gol, 1077, boa tarde. Boa tarde, 1077, contato radar, sol 360, saída da Elsa. Saída da Elsa, restrições 360, Gol, 1077. E a gente já ficou no aguardo do reboque, já chegou aqui, pedimos aos senhores a autorização de reboque. Bono 755, tá pronto, táxi. Zero foi na Floyd, Duna, desça 2000 pés, ajuste de altímetro no zero no meio. Boa na Pro de Duna, deve estar 2 mil pés, altímetro no zero no meio, Xané 62 no zero. Boa tarde, Xané 3190, Xané 3190, Xané 3190, identificação, desse ao nível 070, vigilância e chegada amarela. Chegou o Fitango Kilo, está livre para prosseguir o reboque, reporte ao término, portão 10. Positivo, reportará para o Tango. Força Aérea 2733, solo 52, confirmando o pato militar. Passa a autoridade, pode ir para o PT. Agilizando a medida possível, repórter pista livre, Força Aérea 2733, solo 52. Livre desvio, o F6720. Iniciando o F6720. Salvador, Goron, 755, ponto 010, pronto. 755, a linha mantém, cancela 10. A linha mantém, 755. 95, solo, 953, direita, solo, 219. 219, direita, obrigado, 95. O 395 errou na sua escuta. Boa tarde, via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette vai chamar o 395. 150 graus, 109, autorizado, decolar, no zero. Cristiano, boa noite, 759. É 200 casa, 209, 2009. Até 200, 402. Web 6720. Web 6720, proceda. Previsão de quantas milhas nessa proa? Um minuto nessa proa, 6720. Quente. Proa 310, desvia à esquerda, proa 050. Confirma? Proa 050, será 310. Livre desvio, 3190, desce nível 050. Quatro, não zero. 4, na proa de duna, desça 3 mil pés, 1016 no ajuste 6720. Duna 3 mil pés, 1016, leve 6720. O Chané 6210, clear final ILS approach to runway 10, report on localizing cost. Clear to final ILS approach runway 10, we will report to Chané 6210. Azul 4206, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, esquerda proa 10. Nesta proa intercept o curso localizador, desça 4 mil pés, 1016, no ajuste. Esquerda, proa 10, na proa localizador, 1016, 4 mil. Qual o gol 755 da L? 755, boa tarde, contato, radar, suba 360, saída da L. Boa tarde, 360, nada L. Webjet, 6720, desça 2000, 1016, autorizada final do ILS X-Ray. Azul 4206, desça 3000 pés. 3000, 4206. Salvador, approach, né? 6210, establish on ILS. Complete approach and call now Salvador Tower, 118.95. Good day, sir. Complete, contact 118.95. Thank you, 6210. Gol no 077. Prossiga. Chama o centro Recife, ano 251, no bom voo. Confirmando, 251? Afirmo. 251, um grande abraço, dá a volta. Deve. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Veto Elefa. Aciona 5063. Controle 120.8. Gol no 925, localizado para a direção 3.6.0, rotendo o curso. Decola da 10 após curva direita, saída Arbor, transição Eleva, transponder 5063, controle 208. Gol no 925. Vai, 925, portão 1, chame pronto, pushback. Contato radar serviço radar encerrado, 58 milhas sudoeste de Salvador, mantenha 060, chame o controle de Elzo, 120 decimal 1 no bom voo. Victor Charlie Hotel, prossiga. Coral e o pouso. Sim, suba 065, mantenha as condições visuais, reporte nivelado. Victor Charlie Hotel. Lima, Quilo Bravo, mantenha reporte coral nessa frequência, alternando e Delta. Alternando e Delta 01, Lima, Quilo Bravo. Então 3190. Fijama 150, Itape. Vetoração para sequenciamento, esquerda proa 030. Começa proa, intercepte o curso localizador, reporte estabilizado. Esquerda 030, limite ao longe, 3190. Azul 4206, desce a 2000 pés, no glide desejado. No glide, no glide 2406. Webjet 6720, complete ALS na torre em Salvador, 11895, um pouso. 11895, web 6720. Victor Charlie Hotel, Oceania Transponder 0220. Já 3190, desça 4 mil pés. 4190. Thank you. Roval Rio Zero, turn right tank, send call ground 121.9. Okay, vacating on the right, call ground 121.9, turn right 6210. Welcome. Juliette Tango Zulu, pode prosseguir Lima, Mike na Quebec chama Torre 10895 para o cruzamento, Juliette Tango Zulu. Na Quebec vai chamar Torre 10895. Salvador Ground, good afternoon, Chanel 6210, vacated runway on Foxtrot. Good afternoon, Chanel 6210, approved taxi via Alpha, after taxi Juliet, 2-stand 04. Taxi via Alpha, after Juliet, box 04, Chanel 6210. Salve 2231, barreiras, nível 180, está autorizado direto. VATAP, após VATAP, intercepta o Whisky 42, Lapa e após direto. Decolando a pistão no zero com a curva esquerda após a decolagem na subida Momo, transição VATAP. Aciona 5051, controle 120, decimal 8. Passaredo, na remota, chame pronto, pushback. Torre de controle, o Golfo Tango Kilo formando o CR do dia, bota que é uma boa tarde. Médico Golfo Tango Kilo, boa tarde. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, serviço radar encerrado, 5 milhas e meia para a posição coral, mantém uma centena. Chame o controle de Léus, 1201, no bom sistema. Pode cruzar 1735 até a Baetel, autorizado, Mike Quebec. Tá no segundo, desculpa. 3190, Torre Salvador, 1895, com pouso. Boa, 95, chamando a torre. Passando externo, baixado e travado, azul, passo 206. Passo 206, vamos ali, pista livre. Passo 206, estou ciente, está baixo e travado. Passo 206, bem-vindo, sol 04, direito 21.9, sol. 219, boa. Passo 0. Está na gate 01, no próximo para push e assinamento. No 01, Gol 925, coordena com a equipe do solo, após o parqueamento à sua esquerda do Airbus da Avianca, em coordenação com a equipe, após a livre iniciar, chame táxi, Gol 925. Gente, após o parqueamento do Zan, vai iniciar Gol 925, breve. Do Airbus da Avianca. Pouso autorizado, 160 graus com 10 nós. Livre pouso, 4206. Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Reportante da Juliette, Alfa, web